Os oficiais estão enxergando uma luz à esquerda da pista, possível foco de incêndio. Da sua posição, pode avistar e informar se é dentro da área do aeroporto? Seria a nossa a esquerda da pista? Afirmo. Aparece uma luz contínua de... uma rotativa. Está fora da pista, bem à esquerda. Totalmente à esquerda, bem ao lado esquerdo. Praticamente aí bem, uns 20 metros à esquerda da pista ou mais. Até mais, é uma pista à esquerda praticamente. Grato. Agora parece uma luz contínua, ok? Gente, o aspecto mudou agora para nós também, grato. Zero, solo 129, livre à direita, solo 121, décima 1. 1171, 1171. 1170, boa noite, Gibran. 1170, prossegue Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 1170. Salvador, boa noite, 98110 da Rio. Cliente da Uniforme, pátio 3, 6000. Guarulhos, 340. Fecha agora a distante cópia, Rio, 98110. Alternativa e pessoas a bordo. Segue táxi via IG Alpha, com a espera da 10, Turing 1, 1895, QNH 1014. Good evening to you, 5972. Go make it, 9972, Houston Foundation Uniform. 972, stand by for cop number 2. Stand by. Tá falando Guarulhos, 340 autorizado via UPSU 10 já conforme. Decolando 10, primeira curva à direita, saída da El, Mida, Motiva. 11935, controle 5554, transponder. Aprovado para 9810 da Rio, Guarulhos com 340. UPSU 10 aerovia conforme rota do plano. Decolando 10 para a primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda Motiva. 1935 ao controle Salvador, 5554, transponder 98110 da Rio. 810 correto, sendo pushback sua meta. Chamará, 9810. E o 5972, ready for copy? Ready for copy. Salvador Chugaleão, clear path level 400, via up whisky 50. After flight, confirm a flight plane route. Recovering on your zero, after right turn, dial departure, after dial 5 leader, after leader, be dev. Boa, 9-35, Salvador Departure Paper, and Skok 5550. Cristo, Serra Golf Lima, vai uniforme em Whisky 50, vai plane route. After take off on a zero, right turn, dial, later than big guys, 1-9-3-5-5-5-5-0, Skok 0-5-9-32. Push it back to the flight level, please. 400. Back, 1-1935 controle, ACL 0277 no transponder. Autorizado em Del, 1-4-0, decolando a 1-0 com curva direita, no perfil da Moral, intercepta a curva 677, controle 1039-330, acena 0277, no azul 4959. Correto, sendo o pushback e acionamento. Camarada. 4, Maceió, 350 autorizado via UPSU 17. Recordar 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. 11935, controle, 5557, transponder. Salvador 9810 da Rio, Pátio 3, 690, puxa acionamento. Deixa eu ver o dono setor Rio, aguarde pro pushback. Aguarda 9810. Salvador Oxana 224, ponto 0 pra mim. Chame a 224 Lima, tem 10. 123, follow Spray Sant, livre à direita, follow 12, um decimal, não? caution at 6212, and that's actually runway 10, established for cars. Flight auto marker. 9-6-2-1-2. Madrid 390, Go ahead, please. Falador de Madrid, clear Fat Level 390, via Flaxway Route, take off runway 10 after left turning. Book a departure at flight Medic, Mike Echo Delta India Tango at flight conform of flight plan. Take off runway 10, left turn. Salvador departure frequency 119.35 and Skunk 5035. So we are clear at flight level 390, flight plan route, runway is 10 after departure left turn via Poca, Medic, Skunk 4535, departure frequency 119.35, 0.0. Just confirm the Skunk, please. Skunk 5035, 5035. 5035, frequency 119.35. Fresh, come to pushback and start up. We are fully ready. Aviso 9, livre decolar, tá no 0, vento 1, 2, 0 graus, com meia dúzia de nós. Decolagem 1, 2, 4, 4, 9, 5, 9, 8. Decolada 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós. Decolada 1-2. Só 0-2, você é de imediato? Pronto, eu vou fazer a minha frente. Gente, saiu 0-2, chegou do táxi. Decolador 5-1 no controle, 1-9, decimal 3, 5, alô. 0-3-5, obrigado, boa noite. 1134, tem 82 a bordo, Natal 2 horas e 2 de autonomia. A bordo, altinha entrou no 04, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 198, decimal 95. Índia Alfa, 295, ponto de espera no 0. 1934, obrigado, bora. Decolado ao 57, controle 1 na decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, Zanetti. Line up and wait, runway 10. very sorry, sir. We are not ready. Roger, report ready. Report ready, everybody ready. Zero 84, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees with 7 knots. Line up and take off runway 10, Europa 084. Alpha 084, airport 902, call departure 19.35, have a good flight. 19.35, have a good day, bye-bye, Europa 084. Brasil 4107, a parte externa. Azul 4107? Azul 4107, a parte externa. Estamos explorando o 4107. Negativo, já fora do horário do Notam, e só querem toda a extensão. Muito grato, agora eu vou acabar com 4107. Gente, check o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. E pouso na 1-0, 4107, vazio. Azul 5001 para o táxi. Temos 4 horas e 30 a bordo 116 alterna Ribeirão Preto. Confirmos dados 5001. 116 a bordo 430 alterna Ribeirão Preto. Falou 1-0, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, são as duas mulheres, 4-1-0-7. Torre, boa noite, Azul, 5-0-0-1 pronto. Azul 5-0-0-1, mantenha o pote de espera. Mantenha, suspeito. Táxi agora via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat grupo 4107. Afirmo. 3152, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. Pouso precisando na 1-0, tá 3152. 4107, posição 3 esquerdo do PAT 3. É a posição. Posição número 3 esquerda do pátio. Solo 1-3, livre à direita, solo táxi na frequência, via Alfa, é partente da Juliette. Certo, frequência Alfa, da Juliette. Repassará, tá? É bom, fica bem. Meia-oito, livre pouso no 1-0, vento 1-3-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 4. Está livre, pouso no 0, com 868. Após o pai da zona com o final, ali mantenha no zero. Faz o gol, ali mantenha no zero. 001. O 3152, táxi a Juliette, remata 1-2. Juliette, remata 1-2, até junto com você. Salvador, uma boa noite. Passareiro 2224, estabilizado o localizador. Pista na zero. Boa noite, passareiro 2224, repórter externo. Passareiro externo, passareiro 2224. 68, Follows 16, livre direita, taxi na frequência via Alfa, repartiente da Juliette. E direita, Alfa, chamado da Juliette, 868. Autorizado decolar, 130 graus, 069. Iniciado, 130. Passaram externo, baixar travado, passaram 2224. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guarda a autorização para pouso, piscina zero, passaram 2224. Azul 5001, decolou aos 18, chama o controle, 119, decimal 35, boa noite. 1935, boa noite. Passareira 2224, autorizado o pouso, 140 graus, 069. Autorizado o pouso, pista no zero, passareira 2224. Se aproximar da Juliette, 968. Lu 1868, livre táxi, posição 01. E livre táxi para o número 1, 1868. Passaredo 2224 no solo aos 20, livre à direita via Eco, Alfa e Kilo para a posição 03, remota do Pat 3. Eco, Alfa, Kilo, 13, remota, o 2224, mantém a tua escuta? Mantém minha frequência. Obrigado, boa noite, 2224, mantém. 1907, final da 10. Boa noite, Yankuz e contém embaixo de travando. Irá reportar. Remota 3 Romeu, do Pátio 3. 3 Romeu do 3, braço. Baixa travado, o 9057. 9057, autorizado, pouso no 30 graus, 069. Livre pouso, voo 9057. Hotel da Gol, avista uma ATR da Passaredo lá na frente, entrando no pátio 3. Visual, uma ATR. Pronto, então deixa ele estacionar primeiro. Assim que ele entrar lá pro estacionamento, pra posição, aí está livre iniciar. Ok, visual com tráfego, assim que estacionar, prosseguirá até a posição 1 no Lima. Passa o meu. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 6908, final 8 milhas. Azul 6908, cheque baixado e travado. Ciente, 6908. Gol 9057, no solo 25, livre à direita na Eco ou Foxtrot, após Alfa e Kilo, posição 1 Romeu do Pátio 3. Eu libero na Fox Alfa Kilo, posição 1 Romeu, Pátio 3, ou 9057. Correto. Valeu 2224, ainda está na escuta do solo, da torre. 2224. Recebi informação aqui de atrasada aqui da Israel, falando que a posição